E a prece pra Deus pode nos enganar. O bem e o mal ainda pode se encontrar. O fim se aproxima com vista para o mar. Cruzando a vida sem se preocupar. Que fez quando bebei, e quando a mentira acabará. Que fez quando bebei, e quando a mentira acabará. O fim se aproxima com vista para o mar. Cruzando a vida sem se preocupar. Yeah.